não vacila, presta atenção. Mano, cê sabe, a vida dura, a vida é ilusão. Não rateia, não vacila, presta atenção. Mano, cê sabe, a vida dura, a vida é ilusão. Não vacila, não, vai na fé então. Não vacila, não, não vacila, não. Pra quem não sabe saber, quer bater, te mandar, fazer cê perder pra chorar. Não vacila não, mente fechada, papo reto é trocação. Quem se cala consente, insiste sua pressão, prisão. Tão conformados com a vida, tá ruim mas tá bom. Acorda, acorda favela, neguinho, presta atenção. Chapa quente, buzino na mente, porque Deus é MC, muita armadilha na finta. Como rotina na cinta, vermelho sangue no asfalto, não brinca. Quem tá com a bola, tenta e rola. O bem, o mal, nego se achando Deus, passando o rodo geral. A vida inteira no segundo, mano, sabotagem. Subiu com o quarto, salve o mano, eu vou de lá. Não rateia, não vacila, presta atenção. Mano, cê sabe, a vida é dura, a vida é ilusão. Não rateia, não vacila, presta atenção. Mano, cê sabe, a vida é dura, a vida é ilusão. Não vacila, não, vai na fé então. Não vacila, não, não vacila, não. O mundo cheio de cracks, crack em quê? Cê sabe o preço da pedra, cadê? Fala pra quê? Por seus pecados, quem paga, atrasa grade ou não. Quanto tempo o nego dura com ou sem? Arma na mão, desafio, meio fio, sem vacilo, fio. São tragédias, são histórias, são vazios, tio. Como lidar com a verdade num tribunal de mentira? Nego jurando a mão na bíblia, patifaria. Que pra correr sem destino é pra lugar nenhum. Ninguém se importa quem tombou, simplesmente mais um. Castelo em favela, tabela, viela, mochila nas costas, bombeta torta no bumba. É terra batida, viver na rua que tem. Na rua manda ninguém, se quer saber vou além. Tudo que vai não marca, bate e volta, neguinho. Ah, então não vacila, vai na fé. Não rateia, não vacila, presta atenção. Mano, cê sabe, a vida é dura, a vida é ilusão. Não rateia, não vacila, presta atenção. Mano, cê sabe, a vida é dura, a vida é ilusão. Não vacila, não, vai na fé então. Não vacila, não, não vacila, não. Aí, Ziguel Maier, Casa 1, Drica Barbosa, JD, A Parada 2013.